só é possível com Jesus. A amizade só é possível com Jesus. Irmandade só é possível com Jesus. A família só é possível com Jesus. Oh, me dê a sua mão e pegue a do seu. Só é possível com Jesus. A felicidade só é possível com Jesus. Jubilar só é possível com Jesus. O sorriso só é possível, yeah, yeah. Com Jesus. Nani, nani, nani. Possível com Jesus. Harmonia só é possível.